Conversas da Apaladiça, um programa de Jerónimo Mateus, Rui Feijão e Miguel Newton, todas as segundas-feiras na Rádio Cova da Beira. Centésimo quinto episódio. Casa Aberta é uma maré de amizades. Os diretores da RCB estão a ouvir isto. Depois... Então, quero uma mini. Pronto, regressamos esta semana ao enclave. Enquanto o Zé vai ali servir mais umas conversas à baladiça. A semana passada tivemos aqui uma agradável conversa com um glorioso índio dos três povos, o nosso amigo Luís Jordeira, que está a acabar o seu terceiro mandato como presidente da Junta de Freguesia dos Três Povos. Hoje continua aqui, mas hoje vai-nos ajudar aqui a conversar com o nosso estalajadeiro, anfitrião, Zé Coxo, é logo a primeira pergunta que o Jerónimo te vai fazer. Então bebe lá. Então bebe primeiro, antes de pedir outro copo. Não se pode, sim, não, mas eu posso dizer aqui enquanto... Não, claro, sim, claro, não. É pá, é que um bocadinho, é desde que foi operado. Não, desde que foi operado, fiquei um bocado. O Jerónimo ia morrendo engasgado com o tipo. Não, fiquei com um bocado com a voz. Não. Esquece-me um bocado. Olha, eu quero voltar às minis, que isto é muito bom, mas eu tenho medo depois. Bem, aqui o Zé Barata. Não, mas já, muita gente o conhece por... É o Zé Coxo. Não, é o nome de quê? É a alcunha que puseram? É, não, porque é coxo. Tá não, coxo não, peneiras não andar. Eu tive um acidente. Mas deixa o homem explicar porque é que lhe chamam isso. Estou a apresentá-lo. Então apresenta o Jerónimo, que apresenta o Zé. Tu sabes porque é que sou coxo? Não. Mas eu sei, posso ir a contar porque é que sou coxo. Então porque é que és coxo? Um acidente que tive. Eu tive muitos acidentes. E esse acidente que tu, tu próprio és um acidente? Muitos acidentes, pá, na minha vida. Tu próprio és um acidente. Isso foi um acidente que eu tive no cruzamento da Alcaria. Que ia a Camoca, íamos para a Alcaria. Camoca? Sim, íamos para a Alcaria. Ela lá para um restaurante e ali ao cruzamento da Alcaria, estás a ver lá o cruzamento para a Alcaria e vem da Quilhã. Do Mário. Vinha um Mercedes por aí abaixo, um Mercedes francês, que vai contra mim e eu salto para dentro do quintal dos tijolos. Sim. Pronto, e depois parti a perna, fiquei muito mal, que nunca tive gesso. Estive muito mal, E sou coxo, eu não dobro a perna. Não, peneiras no andar, como tu dizes. Esta de Peneiras foi um cigano ali no cinema, sim. Que eu ia passar, eu estava no Samasa, abri o Samasa, do Carlos Couto, eu sempre trabalhei no Carlos Couto toda a minha vida, desde 73 até estou sobre a cidade há 35 anos, mas sempre trabalhei no Carlos Couto. E eu ia passar do hotel, ia almoçar ao Remir e estavam os cigarros ali no cinema, e os gajos não podem comigo, eu não posso com os gajos. E os gajos vêm passar, e não Zé Coxo... Não, o Zé do Charló. Ai, vem coxo. E faz assim. Pronto, vem coxo, devia ser na língua lá, porque os gajos não podiam comigo. Por isso é que fiquei o Zé Coxo. Está certo. É uma história dos cigarros. Eu vinha do Samasa para a Hermínia. Os gajos não viam há muito tempo. O Zé Coxo, pois claro. Viram, o Zé Coxo. O Zé Barato. Não, é o Zé Coxo, porque o Zé Barato também. Quero uma mini. Não vão lá. Tu o que é que queres? Não quero nada. O Zé Coxo. Eu conheço o Zé Coxo na altura quando ele trabalhava na Hermínia e trabalhava com o meu primo João, o João Roca. Não é, Zé? Estou a falar bem, não? Sim, o João trabalhou lá. Eles trabalhavam os dois e eles eram muito amigos, pá. Depois tiveram uma zanga qualquer, o meu falecido primo. Tiveram uma zanga e depois... Qual? Aquele que estava lá... Aquele que faleceu. Lá à casa dele, à quinta? Sim. João Roca, meu amigo, pá, esse gajo. Trabalhavam os dois... Opa... Zé, continua esta história. É, continua. Só um momento. Depois o Rock. Não, mas primeiro, ele gosta de contar a história e esquece de fazer perguntas. Para mim é mais fácil que eu não conheça a tua história. Como é que vieste cá parar? Tu és daqui do Fundão. Não, pá, eu sou do Juncal do Campo, perto de Castelo Branco. Sim. E a minha irmã casou e o meu cunhado era pintor de carros na metalúrgica. Eu era miudito e a minha irmã trouxe-me para cá. E eu, o primeiro emprego que teve foi na Serração Imóveis a fazer blocos. Pá. E o senhor dos blocos adorava-me, pá, que era um gajo que vinha da aldeia, pá, um gajo, não é? Teso. Os garotos já não sabem naquela altura, exato, pá. Eu sou mais velho que este gajo, eu tenho 68, 67 anos, este gajo tem 67. Estive lá um mês, mas o meu cunhado era amigo do Jané, que tinha a Covaldo, que era irmão do Carlos Couto. E podíamos ir para a Hermínia. O Carlos Couto tinha vindo da Guiné nessa altura, foi quando a Hermínia era uma tasca. Era a tasca, era da mãe dele. Era da Hermínia. Pronto, e fiquei lá toda a vida. Portanto, eu devia ter pá, 15 anos, 16. Aí entraste logo para a Hermínia com 15 anos. Sim. Pronto, e fiquei sempre ali. Eu sempre fiquei na Hermínia. Às vezes chateava. É o mesmo. É o atual Hermínia, sim. Sim, o Samaz, a estalagem. Pronto, eu sempre trabalhei toda a minha vida. E aliás, eu sou muito amigo do carro. Como é que chamava aquele tasco ali ao lado do sino? Charlot. Era Charlot, não, mas tinha outro nome. Era o Portugal dos Pequeninos, ou que era qualquer. Onde estava o pessoal da Atalaia do Campo a vender o gado? Gente, pá, aquilo às segundas-feiras tinha mais gente. Olha, eu posso. Uma coisa minúscula, tinha mais gente do que o sino. Eu posso, escute, tinha mais gente? Não. É fazer-se ali os negócios das vacas e de. É assim, eu. Soldado Atalaia. Não tem problemas, eu posso dizer toda a gente. Eu sou muito conhecido. Eu sou talvez das pessoas da restauração, do fundão, que mais conhece os cafés e as pessoas que cá trabalham. A história toda da restauração. Porque eu frequentava tudo. Agora, obviamente que não, eu deixei de frequentar isso. E as pessoas conheciam-me, está a perceber? Sabe, o Zé Coxo, o Zé de Irmínio, o Zé Gá. Desculpa lá, não é Zé Barato, é o Zé Coxo. O que é que fazia na Ermínia? Era empregado de mesa, era tudo, cozinha, era tudo. Não, cozinha não, nunca trabalhei. Mas também trabalhou lá no bar da Estalagem da Neve. Tu trabalhaste no bar da Estalagem da Neve. Mas eu tenho que tirar a formação. Sou técnico de aderir na Cimira em Lisboa, ao pé do Correio da Manhã, em frente mesmo. Tenho um curso, também tirei um curso do professor da Hotelaria de Santarém. Pronto, fiz formação na Ermínia. Nunca ninguém fez mais nada a não ser uns andas mesmos, da cozinha. Toda a gente tinha aquilo distribuído. Eu sempre fui de mesas e bar. E geladaria, quando abriu o Samasa. O Samasa abriu para aí em 81. Foi o ano em que abriu muitas coisas no Fundão. Exatamente. Um hotel, sim, um hotel, uma discoteca. Não havia nenhum hotel no Fundão. Não havia estalagens. Havia as pensões. Da Rua do João do Fundão. E o Carlos Couto fica com estalagem exatamente nos fins de 81. Aí da Rua da Cala. Sim, sim. Que não está, 1 de dezembro. Mas o primeiro hotel foi, de facto, o Samasa. Há muita gente que não sabe porque é que aquilo se chama Samasa. Sandra, Marta e Sara. É o nome das filhas. Filhos, sim, sim, sim. Também não falamos da tua filha, que eu sou um amigo da linda... Sim, está falando com o Lapka. Vem cá agora, não. Aquela... Não, já foi extremo. Aquela... bonita, oh. Aquela bonita que... Lembras-te quando aquele ministro da altura que era do governo do... Era do Passos Coelho, não era? Ou não? Quando ela, um gajo qualquer foi ao Brasil e ela... Não sabes essa história? Passou nas televisões todas. Era do Passos Coelho, como filha. É, lá, foi ministro o quê? O... É. Um braço que agora é comentador aí na televisão. O Relvas. Relvas. O gajo foi ao Brasil, qualquer merda de... Não foi, era... No Rio de Janeiro. Aparece ela... E o Nuno e o caralho, mais 3 ou 4, porque o gajo disse ali da licenciatura que tinha, não sei o quê, não sei o quê. Foram lá fazer um banzé. Mas as televisões todas. We'll be right back. história. Então, mas vá, voltando à Hermínia. Escute, e há uma história que o Carlos Escote sabe, ele, se o senhor viu, ele pode... Tem que dar um código a este cara. Eu todos os dias me levantava ao meio-dia. Meio-dia e piques. Fazia o turno da noite. Não, só porque eu fazia, eu andava sempre na noitada, pá. O gajo ia-me chamar a casa, a nossa casa era ali ao pé da cama. E o Carlos Escote, todas as manhãs, tinha que me chamar porque eu não levantava, pá. Eu dava, não tinha deitado naquela hora. Mas isto... Ainda lá fui. Isto toda a vida, o Carlos Escote sabe. Nós, quando nos encontramos esse amigo dele, ele sabe que me ia chamar todos os dias, porque ele precisava de mim, eu era um bom empregado, pá. Claro. É? E então o gajo ia-me chamar, ele disse, é, tem eu vestia uma perna de uma calça. E o gajo ia assim, eu não ia, ao fim de um bocado, ia outra vez, eu vestia outra perna. Estou a falar sério, isto é verdade. E o Carlos pode dizer isso. Não, sempre estou das noitadas, desde novo. Eu sei que é verdade, que o meu primo João contava-me essas histórias. Já não, porque pronto, fiquei assim um bocado, fiquei um bocado mal e deixei. Mas eram as noitadas, e o Jorge aqui, o Jorge nem sabe. Sabe, não, tenho algum dia andando nas noitadas contigo, não, mas, mal. Tu sabes, também conheces-me bem, pá, eu também. Claro. Bom, eu sempre fui um gajo de noitadas, de bares, porque eu casei-me tarde também. Quis aproveitar a vida. E andava sempre pelos bares, eu era amigo, aliás, aqui o Luís, há bocado nem me esqueci coisas que ele fez. Eu, mas ele... Então, tiveste um bar em Valverde? Tive de fazer casamentos lá, sim, sim. Bem. E depois aqui no Enclave, já aqui houve grandes... Não, mas antes de chegarmos ao Enclave, vamos escolher duas musiquinhas. Sim. Ah, exatamente, está bem. Pois é, duas musiquinhas. Olha aí, duas musiquinhas. Do tempo em que se deitava, em que o Carlos Couto ia acordar. Exatamente. Das noitadas. A música que gostava de ouvir. Olha, eu gosto quase de todo tipo de música. É mais uma coisa curiosa, já explico porquê. A música portuguesa, pá, nunca gostei, pá. Eu não sei porquê. Há uns músicos que eu gosto. Não gostas de mim? Escuta, mas eu sei, tu sabes. Mas há uns músicos portugguesos que, pronto, eu tenho muito vinil, muito disco. A minha vida sempre foi, eu casei-me tarde, tinha uma aparelhagem e sempre tive muitos discos. Eu emprestei discos ao Inglês Bar, emprestei discos àquele meu amigo, mais um deu e mais aqui o Luís Cerdeira, aquele caso que era meio chinês, era, não faz mal, é meu amigo. Olha, um bar que havia ali no mercado, que era um amigo meu, que era um gajo de Lisboa, que era um bar fantástico. E nós ficámos até às 6 da manhã, 7 da manhã com este, com o Luís. E jogámos, íamos jogar bilhar e íamos ter Woodstock. Íamos ter muitos discos, ele também fica sem os meus discos, mas eu tenho bastante discos. Os seus discos devem andar por aí espalhados, claro. É muito claro. As músicas que eu mais gosto, eu gosto de português, só tenho três discos, tenho uma da Amália, só uma da Amália, tenho um daquele gajo que toca Ronquial, e depois tenho um outro assim qualquer, música estrangeira, tenho Doors, tenho para aí meia dúzia, Rolling Stones, tenho quase todos, eu gosto muito de Rolling Stones, eu já explico porquê. Escolhe duas músicas. E depois... Pronto, Jorge Duque, essas coisas. E as músicas que eu mais tenho, que mais gostava, eu fui ver a Regina uma vez ao Coliseu, em 70 e... fins de 77, e Maria Bethânia. São os discos que eu mais gosto de ouvir. Porque percebo a linguagem, e são músicas muito... Não sei se vocês gostam. Sim, ouvir a Maria Bethânia. A Maria Bethânia e a Regina são músicas extraordinárias. Caía a tarde. Sol vermelho é bonito de se ver, lua nova no alto, que beleza. Céu de azul bem limpinho é natureza, e visão que tem muito de prazer. Mas o lindo pra mim é céu cinzento, com carão entoando seu refrão. Prenúncio que vem trazendo alento da chegada das chuvas no sertão. Ver a terra rachada amolecendo, a terra antes pobre enriquecendo. O milho pro céu apontando, o feijão pelo chão enramando. E depois pela safra, que alegria, ver o povo todinho no vulcão. A negrada caindo na folia, esquecendo das mágoas sem dor. Bela é o Recife pegando fogo na pisada do maracatu. Sol vermelho é bonito de se ver, lua nova no alto, que beleza. Céu de azul bem limpinho é natureza, em visão que dá muito de prazer. Mas o lindo pra mim é céu cinzento, com carão entoando seu refrão. Prenúncio que vem trazendo alento da chegada das chuvas no sertão. Ver a terra rachada amolecendo, a terra antes pobre enriquecendo. O milho pro céu apontando, feijão pelo chão enramando. E depois pela safra, que alegria, ver o povo todinho no vulcão. A negrada caindo na folia, esquecendo das mágoas sem dor. Bela é o Recife pegando fogo na pisada do maracatu. São as músicas que eu mais ouço em casa também. Porque ainda hoje, ainda hoje. Porque, mas eu ouço muita música, estou sempre a ouvir música. E olha, eu filmes não gosto muito, eu gosto mais de música. E ponho sempre a Maria Bethânia, ou ponho a Regina, às vezes. E é as músicas que eu ouço sempre. E conheço, conheço as letras, músicas. Então, se escolhe lá duas músicas, uma. Eu, Maria Bethânia e a Regina. Mas qual é a música? Opa, uma qualquer, não é? Opa, não. Eu tenho que me lembrar. Pá. Eu da Maria Bethânia gosto quase todas. Então fica aqui ao, fica ao critério do Miguel Newton. Vais ter que ouvir. Se entretanto se lembrar. Senão, mas eu por acaso. Se quiserem, eu posso emprestar, mas depois tenho que me trazer. Duas histórias. Os meus pais só ouviam Maria Bethânia naquelas viagens de carro que se demorava 6 horas a chegar de Lisboa aqui. Era Maria Bethânia e Joel Assan. Eram as duas coisas que se ouvia. Mas é Maria Bethânia, Vinícius de Moraes, pá, Toquinho. Sim. Tudo que música brasileira. Música popular brasileira. Não, mas não é popular. É MBP. É sim, porque percebe a língua, não é? Eu do Rolling Stones há alguns temas que gosto. Eu também gostava, não percebes algumas perguntas. Eu gostava de ver aquele gajo ao vivo, eu adoro, o Mick Jagger, pá, aqueles gajos, gostava. Pronto, eu vi alguns espetáculos em Lisboa, por exemplo, com Bolinhas, com então foram ver Elis Regina, mais que não, mas isso foi, eu. Isso. Mas eu depois que contava o Inglês Aberto, com Bolinhas, fui ver aquele gajo russo, pá. Aquele gajo russo? Não, aquele gajo com o pelo espetado no Sporting, no estádio do Sporting. Billy Idol? Não. Não, aquele gajo. É voz parecida com este. Rod Stewart. Rod Stewart. Rod Stewart. Voz parecida com ele. Mas não tem a voz parecida. Ouviste que ele disse que a voz parecida com o Rod Stewart também era futebolista. Pois é. Fui ver Mantina Pedra de Cascais. Fui ver os Jogos Duques de Cascais e fui ver o Dr. Fieldgood também. Nós já temos aqui umas pistas para fazer. Olha, aqui. Mas sabe onde é que fui ver o Dr. Fieldgood? Mas sabe onde é que fui ver o Dr. Fieldgood? Pensei que é Dr. Fieldgood. Olha, não vou ver o Dr. Fieldgood depois, mais tarde. Exatamente. Eu fui ver o Dr. Fieldgood. Eu gostava de Dr. Fieldgood. Olha, queres ver? Há 7 anos atrás, a terra aqui do Luís, a terra... O Dr. Fieldgood não é punk. Como é que chama aquilo? Bem-querença. Eu fui ver, pá. Eu toquei nesse festival. Ah, eu fui lá para... Porque os Dr. Fieldgood vieram cá. Os Bem-querença e os Mato-Rato também. Mas aquilo... Já foi há mais de 7 anos, não? Já. Eu tinha que no ano a seguir. Mas eu vi. Olha, lá naquele campo de futebol. Naquele campo de futebol, depois aquilo... Ao pé do rio. Não, no campo de futebol, não. Foi no rio, na praia fluvial. Mas aquilo é descampado, o bloco estava lá em cima. É na praia fluvial. Eu vim de lá de manhã. E depois tem não fomos os dois? Não, eu fui. Não sei. Pá, acho que fomos os dois. Sim. Acho que fomos os dois. You walk right in. Nobody turn around. You got no connection. You just a face of an inner crowd. Something that you know to give time is coming. Don't wait till your time is right. Keep it out of sight. Keep it out of sight. Moving up. Place is getting hot. Yeah. Good guy news, baby. All the stuff that you got. And all the people understand you got a reputation. You don't want to argue, fuss, and fight. Keep it out of sight. Yeah. You keep it out of sight. That's the one that's the big figure on the drums here. Yeah. Também pode beber. Está bem, não pode ser. A gente tem aqui chouriços. Mais uma razão. Olha que a gente tem chouriços. É assim que se perde amigos. Vi havia alguns grupos de música. Eu fui contigo, fui. A minha música preferida, de facto. Por isso, por certo. É a música brasileira, por perceber da língua e por ser instrumental muito fantástica. E há um álbum autores da Gal Costa, pouco, eu há 3 ou 4 meses, gosto muito da Gal Costa cantar em Índia, que é um tema que eu adoro. Pronto, e é mais ou menos isso. Música portuguesa, não. Pronto, só o Rafael, a Amália. Opa, que me desculpa. E o Jerónimo ao vivo. Ah, e gostava de uma casa, era a Lara Lima. O Jerónimo ao vivo. Exatamente, o Jerónimo ao vivo. Vi aqui de cara a vir no 1 de dezembro. Sim, também. Vi aqui de cara no 1 de dezembro, uma vez que o Vitor vi aqui de cara no 1 de dezembro. Ah, e depois o Zé tem outra particularidade. Tem um leque de amigos de fado. Sabe cá grandes fadistas, grandes fadistas da Covilhã. O Salcedas, o Salcedas, o que foi capitão da equipa de futebol. João, estamos a sorte. O João Salcedas, capitão da equipa do Sporting da Covilhã. que era o exímio tocador de guitarra portuguesa de fado. Nos fados, sim. Eu não vinha aqui. Quando vinha aqui. Era praticamente sextas-feiras, havia aqui fado. Aqui é onde? Aqui. Aqui dentro. O Zé oferecia os jantares, vinha cá de bola. Não sei se pagava, se não pagava. Não sei. Era uma tertúlia. Era. Sim. Eu vinha cá a ter, também sou amigo dos Bons Salcedas. Eu vinha cá ter, e amigo dos músicos que vinham com ele, sim, não sei quanto, também acabava por tocar. A bicha, como é que havia alto com o nome? Quem? A Isabel. A Isabel. Ela foi vocalista no Fontão, não foi? Não, na banda. Não, isso fez parte. Na banda Fraga. Exatamente. Esperadera gravou. Gravou uma música, também gravou comigo. Olha, eu também tenho um álbum do Esperadera, sim senhora. E também tens o meu. Eu tenho, pá. Claro que sim, até era meia dia. Acho que tenho dois, não é? Claro. Hã? É os tens, não é? Os tens, é os que te ofereço. Eu os ofereço, não, eu paguei, tu os pá. Não, pagar. Olha isso. Não, pagar, é verdade, pagou-me os que vinha oferecer. Não, senhor. Opa, é para te ajudar, pá. Exatamente, é verdade, foi isso que disseste sempre. Não, eles têm dois. És meu amigo, mas eu também tenho que os pagar, que é para te ajudar. Claro. Olha. Sabes que eu sempre... Que é a diferença do amigo do oportunista. Não, não é? Se age, pá, sim, não, claro. Levas o não, tens, então não é, pá, então é música. A vida do gajo é música. Claro, pá. As pessoas é que às vezes esquecem disso. É. A vida também... deste gajo é música, não é? Portanto, claro. É como aos livros. Dá-me um livro. Então, É sempre, se for dado. Não, mas eu lembro, eu ofereci ao Zé, o Zé não quis, não, pá. Então vai, depois desses anos todos na Hermínia. E no Samasa, e a trabalhar com o Carlos Couto, quando é que começou aqui este... Quando nasceu a aventura do Enclave? A aventura nasceu... Foi logo para aqui ou ainda tiveste... Não, tive outro bar, um bar, que era o Bombom. O Bombom era ali. Aqui nesta rua. Era só isto aqui, daqui para lá. Olha, era um quadrado. Olha, então devia ser bom. Eu casei-me em junho, eu casei-me em setembro. Eu casei-me em setembro. E depois, no outro ano, em junho, o ano de casamento eu não sei, pá. Esquece-me sempre. Eu às vezes faço antes de casar, não me lembro. Sabes o dia, já não é mal. Eu sei que foi a 20 de setembro, mas o ano é que não sei. Eu casei-me em setembro e depois, no outro ano, em junho, abri o bombom, estive lá 9 anos. Tinhas lá uns bons vizinhos, a minha irmã? Sim. E ganhei lá muito dinheiro, pá. Vendi aquela casa, não digo o nome, mas vendi aquela casa bem vendida, pá. E depois comprei esta casa. Eu moro por cima. Sim. Isto o que é garagem? Isto era uma garagem. Ah. Mas quem é que fez isto? Fui eu tudo, pá. Fui eu que... Portanto, transformou a garagem isto. num bar-restaurante. Não. Pronto. Mas isso lembras-te mais ou menos? Em que ano, mais ou menos? Então, isso já foi no... Escuta, eu daqui agora já não lembro mais. Finais de 90. Eu tenho ali o alvará, está lá escrito. Finais de 90. Opa, finais não. Eu estou estabelecido para aí há 35 anos. Pronto, ok, aqui. Pronto. Aqui não. Aqui não. Entre o Bombom e o Enclave. Sabes porque é que eu me lembro? Porque estava aqui a passagem de Ivão. Eu ia à terra a Val Verde. Às vezes. Porque antigamente a estrada continuava aqui para Val Verde. Sim, sim. Isto é que esta era a passagem. Isto é 343. E tive outra casa de paralela com esta, uma casa para casamentos, uma casa enorme, éramos três sócios. O doutor ia-me gamando tudo, porque eu fiz um investimento. Mas sabes, tinha aqui muita gente, sabes porquê? Pelo menos o malta de Valverde. Pensava sempre porque era, pois, não, porque era aqui, vinham aqui, viu um copo à espera de uma boleia. Sim. Não era? Sim, sim, sim. Pá, teria aquela casa ali em volta. Mas ele nasceu logo como restaurante e bar. Era a ideia, sim. Era ter um restaurante, bar. Snack bar. E eu tinha aquela casa em Valverde. E conhecemos aqui pessoas fantásticas, pá. O Sr. Juvenal, o saudoso Juvenal, dos grandes alfaiados do Fundão, tinha. Sim, um, sim. Era cliente habitual. Não era cliente estava habitual. Estava sempre aqui. Acho que não sei, era daqui. O alfaiate. Estava sempre aqui. O alfaiate. Estava sempre aqui, sempre. Estava sempre. Encontrava sempre aqui. Aquele da aldeia Santa Margarida também já faleceu, não faleceu? Faleceu agora há pouco tempo. O meu amigo Pozinho, pá, sim. Que era um senhor dedicado à cultura, que era uma coisa. É. O Sr. Domingos. E cantava fado. Era um senhor extraordinário. Culto. Extremamente meu, já há pouco tempo. Não, está tudo. Está tudo sob controle. Não, isso são meus amigos. Podes fumar, não é que são meus amigos. Olha, eram amigos meus. Amigos mesmo do peito, amigos meus. Morreram ano passado, foi. Ano passado, há dois anos, morreram. amigos meus mesmo, que eu gostava muito. Quis ter uma casa aberta, vai-se construindo também amizades. Olha, eu agora, por exemplo, já estou fechado há muito tempo. Pois teve aí muito tempo fechado agora, desde a pandemia. Não, teve um problema de saúde. Não tinha um problema. Depois da pandemia também abriu-se aos pedidos. Teve um problema, ele teve morto que ressuscitou. Eu tive muito mal, tive muito mal. Por isso é que estou, por isso é que estou um bocado gaio. Estás a falar com uma falha? Esquece-me um bocado. Eu tenho um problema e estive aqui anime sem abrir isto. E já não queria abrir. Isto é mesmo. A minha mulher também não quer alugar isso. Mas eu, pá, eu só estou bem aqui. Epá, estamos a conversar agora. Sim. Daqui a bocado depois vem o outro. Depois. Pronto. Não, eu gosto de estar a conversar, pá, com as pessoas. E antigamente o que é que fazia? Ia para a esplanada, pá, para cima. Um anormal, pá, estava ali. Eu agora não posso beber água, beber um café, pronto. E abri mais para estar entretido. Para conviver. Que a minha mulher não queria para que ter uma porta aberta para os seus amigos e ainda poderem vir beber um copo. Exato, a minha mulher não queria que eu abrisse. Ter uma atividade. Exato. A minha mulher não queria que eu abrisse, a minha filha não fez bem. Não queria. Não precisa, isto não precisa de ser uma escravatura. Abre quando quiser, fecha quando quiser. É isso que eu estou a dizer. Tem uma rapariga que vem cá lavar a louça. Olha, eu faço o que posso e mais nada, pai. E não é para... Posso, faço, não posso. Mas já tem aqui o bar está tudo apagado. É agradável. Está a luz apagada. Não, e tem esta coisa que tem uma luz. E depois esta esplanada é espetacular para petiscos. No verão é uma esplanada verão, espetacular. As pessoas já gastam. Fica aí que eu estou ansioso. Já vi várias vezes. Não, mas isto de facto tem assim um. Mas refeições já não faz um petisco. Faz aqui a cozinha aberta. Mas faz o quê? Petiscos? Não, a fábrica também faz refeições. Isto também já. Está quase. Não, já dá bom. É só escolher as músicas. Sim. E acabou-se. Afinal, ó Luís, está tudo. Eu também quero achar. Também temos que ir embora. São 4h50. Ó Luís! Vamos ficar a minha 5h30, portanto tenho mais 10 minutos. É pá, depois quando ele disse que daqui a 3, 4 semanas aparece, depois que vim com ele, lá com o Rei da Noite. Já é mulheres, pá. Tem sido só homens. É pá, mas espera aí, mas olha como é assim, tão fácil quanto isso. Basta pensar. Não pode ser só pessoas que tu conheces a história. Não é? Ah, eu conheço mulheres, pá. Então, não parece. A Marta parecia. Ah? A Marta, a espanhola, era fixe, pá. Uma boa história. A Marta, a espanhola, com não fechaste a porta. Estás a ver, não conheces, pronto. Quem é que é a Marta, a espanhola? Mas não podem falar dos jogos da ADF, das coisas assim. Está bem, pronto. E é assim a vida. Pronto, e agora estou mais calmo. Zé, e então agora para encerrarmos, não é verdade? Encerrar mais um, bebe lá o teu tinto, sim, que ainda não acabaste. E vamos beber outro. Não, eu não bebo, porque eu já sabes que o caminho para voltar. Não, mas é a conversa, os discos perdidos. Então, mas hoje, quem estiver a ouvir, ainda pode de vez em quando vir ao enclave, beber um copo e de vez em quando ainda há um petisquinho, ou é só... Sempre, está em meta, está em muitos pratos, pá. Eu gosto de... Às vezes tenho que deitar fora, porque eu apostei neste mês, porque era janeiro, não é? O que é que costuma ter aí para petiscar? A lista que eu leio já. O que é que vale a pena? Isto foi hoje, olha, eu no meio, quero ver. Mas é só petiscos, não é almoçar, tudo, garfo e faca? É tudo. Ah, também dá para vir almoçar ou jantar? Jantar tudo, não. A jantar não, porque... É baixo, olha, hoje é chouriça, morcela e morcela e alheira. Depois, ossos cozidos do espinhaço, com couves e feijão. Isso é bom. Vitela estufada com batata frita. Entremeada de porco. Costeletas de porco. Iscas de fígado. Que? E mista grelhada. Sim, e depois, bife de vaca e fruta. Mas isto... De quem é a cozinha? Isto é... Sou eu, pá. Este gajo sabe, este gajo já cá comeu. Este já cá comeu. Eu também já vim cá muitas vezes, mas foi só para petiscos. Para petiscos, no verão. Tu não quer que mais comida? Olha, mas eu estou a ver. Mas isto aqui... Lá. A segunda-feira há outros pratos. Não falei nisso. Não, agora que eu sei lá das mulheres e madeiras. Confundam-me, não, que tem. É melhor do que este aqui. As segundas-feiras há outros pratos, não é? É porque eu tenho sempre pratos diferentes todos os dias, não é? Por exemplo, na segunda-feira há feijão com dourada e há alas. Ah, então temos cá a vir. Ora, próxima. Também, isto é um sítio bom para vir fazer umas abaladiças no final. Não é? É calmo, comemos aí lanchamos, fisco com o verão ali na esplanada. Passa a ser o nosso escritório com o Rafa. Quero ver o que é que foi ontem, se calhar. Não, já estou a investir, mas já todos os dias tenho diferente, todos os dias faço a meta. Ah, este bom dia, hoje este bom dia. Aqui, o Mário Fernandes é que gosta muito de caviar. Uma tinga frita, feijão com dourado e costeletas de porco com ovo. Boa. Isto foi na sexta-feira, que é um dia fraco. Opa, há sempre. Um dia, olha, a próxima que viemos para aqui. Apanham mais, por favor. E vimos almoçar ou lanchar. Sim, lanchar, sim, claro. Sim, faço sempre. E isso faz sempre aqui no momento. Obviamente que há coisas que já estão feitas, os ossos estão cozidos, os ossos são uma coisa muito boa, não é? Nesta altura. Pá, no verão há sempre saladas frias. E você gosta de cozinhar ou é assim um bocado sim. chato? Gosto, pá. Entretei-se. Eu, sim, eu para mim não faço comida, não é? Não. Mas, não, a minha mulher faz e um pouco. Mas ele gosta daquilo que faz. Mas, aquilo... mas é tudo muito bom, pá. É tudo perfeito, pá. Percebe? Então, o que é o seu prato preferido? Eu? Feijoada. Opa, não, espera, eu é assim, eu agora não posso comer, que eu sou diabético. Sim. Os meus diabéticos hoje de manhã em junho estavam 260, em junho. Porra. Que é uma coisa péssima, à noite imagino, não é? Pois. E eu tenho que comer já pouco. Já não sei qual é a faixa, eu também sou, é 148. Ah, você já é diabético, pá. Sim, 148. É a partir de 120. Mas eu gosto de tudo, pá. Eu gosto de feijão comprado, mas eu não posso comer essas coisas. Eu como isso na segunda-feira, às vezes de manhã, às vezes à noite estão 400, pá, é uma coisa. Mas a feijoada tem implicações no diabetes? Pâncreas, eu não tenho pâncreas, pronto, fica assim um bocado mal. Mas eu gosto de tudo, e como tudo, pá, e quero mais, pá, porque eu não sei porque, eu ontem comi bem, pá. Recobrou o peso? Bem, no hospital não comia nada, pá, não comia nada, zero, pá. E agora só me apetece comer, fecha com nada. Olha, os quesitelas de fada com batata frita, está um espetáculo. Ontem comi pernas de frango de churrasco, ontem. À noite comi um esparguete, eu gosto de um esparguete que a minha mulher fez lá com carne picada. Ah, e uma salada, muita salada. Tudo é o que eu gosto, pá. Mas eu tenho que comer pouco. Adoro morcela, pá. Adoro entremeada, pá. Olha, aqui um bom garfo, Eu febras, só despedir. Olha, eu febras pouco. Eu gosto mais de carne entremeada, pá, joelho de porco. Bife de vaca assim alto, mal passado. Também. Já me está a abrir o apetite esta conversa. Mas ficamos por aqui. Mas quero que lhe mostre a carne. Não, obrigado. Fica já combinado. É fresquinho. Ó Zé, num dos próximos programas das Conversas da Abaladiça, vimos cá almoçar ou lanchar. E provar aí as iguarias do Zé. Claro. Zé, foi um prazer estes dois programas aqui no Enclave. O Luís está ali a resolver problemas do ar dos três povos, que é mais importante do que estamos a fazer aqui. Jerónimo, queres despedir dos teus dois amigos? Claro que sim. Olha, já agradecer ao Félia, que estava com problemas terríveis, vir com esta conversa. O que é assim dito, pá? Eu escutei, eu não percebi. Estava com um problema terrível. Veja o outro. Ele disse-me aqui um dia destes, disse mesmo, mas eu. Não estava a perceber. Pronto. Então, mas é preciso saber. Isso é que horas que é para eu ouvir? É à segunda. Às 10 da noite. Às 10 da noite. Às 10 da noite. Não sei quando é que. Onde é que depois logo tinha? Está bem, ele avisa. E ao Félia também avisa quando é que dá o. Este Castelo Novo? Era o Castelo Lima, não era? Que lá estava. Eu conheço um gajo, de Castelo Novo. Conheço o Edu. Sim. É o Nave. Esse é meu cliente aqui. Já morreu? Não, o gajo da Mota, pá. A Mota não é esse. Esse é o Luís Nave. São Luís Naves. Ah, mas é o gajo da moto, esse vem almoçar aqui. É o Edu. Pois é o Edu. Às vezes apanha com um bocado a moca do cara. Mas deixa estar no fogo dos outros. Mas, não, eu estava a dizer. Vem aqui almoçar, estava a dizer que o Luís estava com muito medo de vir a isto, esperava que fosse algum. Uma entrevista política ou qualquer coisa. Agora já pode, já não se vai recandidatar, já pode dizer o que lhe apetece. Vai. Sempre diz. Não estou a empurrar nada de ninguém. É assim mesmo. Pronto. Foi um gosto enorme. com esta rapaziada. Obrigado ao Luís e obrigado ao Zé. Ao Zé Barata. E apareçam no enclave para beber, para provar aqui as iguarias e conversar aqui com o Zé. Possivelmente pode ser que ainda encontrem cá o Jerónimo, o Luís e eu e o Miguel Newton, aí numa tarde dessa. E que seja, e conversem com a gente para a rádio. Para mais uma conversa da Bola Vista. Claro. Despedimos-nos com amizade, carinho e até o próximo programa. Exato. Conversas da Abaladiça. Um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tiros num bar, tasca ou taberna perto de si.